Você me tocou, eu topei. E fizemos nosso amor com tanta pressa. Ninguém disse adeus, acabou. Não marcamos novo encontro e nem fizemos nenhuma promessa. Tô agora olhando pro relógio e o silêncio sem você me desespera. Tô aqui sentindo muito frio na primavera. Já faz muito tempo eu tentei. Procurei mais uma vez te encontrar e nada de você, meu amor. Ninguém te viu, ninguém te vê, e o meu coração não para de pensar. Todo dia eu olho pro relógio e a saudade é uma fera. Tô aqui sentindo muito frio na primavera. Se alguém souber, me diga o que faço pra dormir e acordar mais uma vez no seu abraço e ficar a vida inteira dentro dele, dividindo meu cansaço. Quem me dera, tô aqui sentindo frio na primavera. Já faz muito tempo eu tentei. Procurei mais uma vez te encontrar e nada de você, meu amor. Ninguém te viu, ninguém te vê, e o meu coração não para de pensar. Todo dia eu olho pro relógio e a saudade é uma fera. Tô aqui sentindo muito frio na primavera. Se alguém souber, me diga o que faço pra dormir e acordar mais uma vez no seu abraço e ficar a vida inteira dentro dele, dividindo meu cansaço. Quem me dera. Tô aqui sentindo frio na primavera. Se alguém souber, me diga o que faço pra dormir e acordar mais uma vez no seu abraço e ficar a vida inteira dentro dele, dividindo meu cansaço. Quem me dera. Tô aqui sentindo frio na primavera. Quem me dera. Tô aqui sentindo frio na primavera.